restaurar. Não há nada que o teu amor não possa reparar. Você pega algo feio e transforma em algo lindo. Você pega algo quebrado e conserta para a tua glória. Você pega algo escuro, então brilha a tua beleza. Você pega algo perdido, então reverte todo o quadro.